isso se firma, afirma, toca menina. Me anima, me mima, que a criança que nina. Adrenalina elimina, no esporte que alucina. Disciplina ensina, love 7 da matina. Pra tristeza da alma, ela é vitamina. Para as dores do trauma, efeito de morfina. Para o mundo imundo, ela é minha vacina. Seu afeto me afeta, enlouquece, anfetamina. Olha só, contamina, orgia se contamina. Mas eu sou de uma só, tô só na disciplina. Sua beleza fascina, o amor determina. Saga ervas e servas, batons agora termina. Por isso extermina, egoísmo rotina. Treta ciumeira, com nós não combina. Minha preta é fina, o tom da vida afina. Na mesma trincheira, ei preta, cê é minha mina. É mina de ouro, se explorar o melhor. É mina terrestre, pisar, explode sem dó. É bom tá só, só, nós no mocó, ó. É bom tá só, só, nós no mocó, ó. É mina de ouro, se explorar o melhor. É mina terrestre, pisar, explode sem dó. É bom tá só, só, nós no mocó, ó. É bom tá só, só, nós no mocó, ó. É zica, é truta, é meiga, é bruta. É gozo, é luta, é dama, é puta. Sua pulsa aguça, minha língua degusta. O céu de Buda com os prazeres da Augusta. Audácia, eficácia, sempre astuta. Não existe igual sem substituta. Eu provo o néctar que sai da fruta. Ser líquido, jorra como fosse uma gruta. Gostar de música maloca, muvuca. Ervar na mente e de beijo na nuca. Não encuca por pouco, odeia pipoco. Não usa macoca, mas chapa o coco. Tô pique o roco, você bem rouca. A cama é hospício, a vida é louca. Terror é amor, quantos dramas e traumas. Tem a África na pele e a CL na alma. É mina de ouro, se explorar o melhor. É mina terrestre, pisar, explode sem dó. É bom tá só, só, nós no mocó, ó. É bom tá só, só, nós no mocó, ó. É mina de ouro, se explorar o melhor. É mina terrestre, pisar, explode sem dó. É bom tá só, só, nós no mocó, ó. É bom tá só, só, nós no mocó. Chatice, chaveco, me chama, chamego, chalice, chá verde, já pego, já chego, chavão, chaveta, já chego, xingando, os coxa que poxa, choco, xingando, cheirosa, chique, chique, é chiliquenta, charmosa, me chapa, tem chave, então entra no meu coração, que é gigante, gira pra ti, então mexe, remexe, geme pra mim, eu jogo o jogo junto com os chacais, é xuxa, é xodó, chorona, jamais. Explorar o melhor. É mina terrestre, pisar, explode sem dó. É bom tá só, só, nós no mocó, ó. É bom tá só, só, nós no mocó, ó. É mina de ouro, se explorar o melhor. É mina terrestre, pisar, explode sem dó. É bom tá só, só, nós no mocó, ó. É bom tá só, só, nós no mocó.